essa rima tá ligado, nosso bonde tá nas pistas e não é à toa. Nós tá na batalha, na luta dobrada, e pra melhora pra coroa. E se quiser rimar na hora, tá ligado, encosta, mas venha com atitude, com atitude. Eu encostei, vim na resumo, tá ligado, é de rolê com o puff, foi de rolê com o puff. Eu vou mandando nesse trecho que é bolado, é o ig no improvisado, que chama no axé, é muita fé, assim que é. E nosso bonde tá na pista e não manda recado. Ninguém favelado, elegante, largado no toque da nave de Zabi. E de meia tá dando trabalho, e as cavalas sem quietos, e mim no rabo, de golfão rebaixado, e no teto solar e fumaça pro alto. Bico fala que menor folgado, perguntou do relógio portado e da loira do lado. O gank exalado e um Nike de mil malandreado, de tome ao Lacoste cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bares. E se eu tô com o puff cortando São Paulo, esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. E nós e elas três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Que eu vou parar de tomar gin, acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha, eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito. Que eu vou parar de tomar gin, não, acho que não, vou dormir sempre cedinho. Acho que não, olha, eu nasci assim. Acho que não, carnaval e ano novo, ser solteiro é muito. Que tal, um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, tô no ano novo, já carnaval. Que tal, um ginzinho de laranja pra ficar legal. Que tal, tô no ano novo, já carnaval. E já carnaval, é de rolê com o puff, tá ligado, tá legal. Eu vou mandando exclusiva, tá ligado, que é só rima e nosso bonde vai sucessivamente bolado. Eu tô com o puff do lado e o DJ também, cê tá ligado, em busca só atrás é de 100. Porém, pode ver que vem invejoso em nós, tá aí veloz e não pensar na pós. E tá firmão e tá suave, eu finalizo essa rima nessa vibe. É o DJ Puff, o nosso bonde tá da hora. Eu olhei pro chão e só vejo os 12 mola. E tá suave, muita paz, fé em Deus, é nós que tá. O Senhor é meu pastor, e a rima não faltará.